Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Hernando Melo. Sou Hernando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Nova, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre António Loureiro, novo pároco em Oliveira do Hospital, com quem vamos conversar ao longo dos próximos minutos. O Padre António Loureiro toma posse esta tarde, às 15 horas, no Parque do Mandanilho, com a presença do Sr. Bispo de Coimbra, bem como dos colegas Sr. Paulo Filipe e do Diácono Francisco Prior, que fazem parte da Unidade Pastoral de Oliveira Norte. Às 15 horas, haverá a Missa Campal, presidida pelo Sr. Dom Virgílio Antunes, e recepção aos novos párocos. Sr. Padre António Loureiro, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Muito bom dia. O objetivo desta conversa é dá-lo a conhecer aos nossos ouvintes e, de modo particular, aos novos paroquianos. Sr. Padre António Loureiro, vou começar esta conversa de uma forma que muito gosto, que é falar da vocação. João Paulo II costumava dizer que todos temos vocação, vocação para a família, vocação para o matrimónio, mas que depois há uns tantos que têm como que uma segunda vocação que se sobrepõe à primeira, que é uma vocação de perfeição, uma vocação de entrega a Deus. E é dessa vocação que nós vamos falar agora ao longo dos próximos minutos. Quem nos escuta pode perguntar, mas como é que Deus fala às pessoas? Como é que elas sabem que há de ir para padre? Como é que elas sabem que é de ir para freiras? Pronto, Deus fala-nos através dos outros, através de incidentes da nossa vida. Eu estou-me a lembrar que há anos li a vida de Madre Teresa de Calcutá, e dizia que ela, com 10, 12 anos, portanto muito novita, sem idade de entrar num convento, portanto, como que inquietava a mãe, dizendo-lhe que queria ir para a freira. E a mãe acabou por levá-la a um convento naquela altura, e ela cegou. Portanto, no fundo, isto era uma forma já, apesar de muito novita, de Deus a chamar para aquele grande trabalho que ela veio fazer depois no futuro. Portanto, a vocação é diferente de pessoa para pessoa, cada um é chamado de sua forma, mas por vezes somos chamados de formas tão diferentes e tão bonitas. De facto, a gente às vezes fica maravilhado como Deus nos chama. E é, de facto, desta vocação que eu vou falar com o Sr. Padre António Loureiro, e vou-lhe pedir que nos diga como é que descobriu a vocação, como e quando descobriu a vocação para sacerdote. Bom, pois essa é uma questão muito bonita, é uma das partes bonitas da nossa vida. A primeira inclinação vocacional, assim pensando de repente, talvez a poderia situar por altura da primeira comunhão, em que, jovenzito, pequenito, criança, veio-me essa possibilidade de ir para o seminário menor na altura, e acabei por ir para o seminário menor em Fornos de Algodres. Mas estive lá apenas 2 ou 3 anos, depois acabei por sair. Entretanto, os meus pais mudaram-se para Coimbra, fiz o liceu em Coimbra e pronto, o problema vocacional ficou, digamos que, arrumado. Entretanto, fui estudar para Lisboa, fui aluno da Academia Militar, e aí, nesse ambiente um bocadinho hostil, digamos assim, muitas vezes à questão religiosa, acabou por renascer o problema vocacional. E foi no final dos meus estudos que tive contacto com uma paróquia, que era a paróquia do Campo Grande, na altura em que vivia perto, vivia no Lumiar, e aí pude fazer um caminho, então, de aprofundamento da fé e de discernimento vocacional. Como é que eu descobri essa vocação? No fundo foi como ver que Deus chama, que dentro de nós há um espaço que pertence a Deus e que Deus nos tocou aí. Fundamentalmente eu vivi o meu caminho de discernimento vocacional como um desejo de ser feliz e de onde Deus fui descobrindo pouco a pouco que me podia fazer feliz. E foi tão forte essa experiência, depois passando também por alguns retiros, momentos de oração prolongados e repetidos, que cheguei à conclusão que Deus me chamava, não para o caminho matrimonial, para o qual já me estava a preparar ou a pensar, ou tinha o meu projeto de família e de trabalho na sociedade, mas de repente esta experiência interior de que Jesus continua a chamar aqueles que Ele quer, aqueles que Ele escolhe, e não sabemos porquê, mas continua a seduzir e a ser poderoso nesse chamamento. E acabei por seguir um caminho diferente. Há pouco disse, pois, que a vocação é um caminho para ser feliz. E eu também sinto que, de facto, assim é. Portanto, a vocação é um caminho para ser feliz. Quando ela é bem vivida, eu penso que sim, que não há maior felicidade. Constatando a nossa realidade, nós verificamos que, apesar de tudo, apesar de ser um caminho para ser feliz, o que é que nós verificamos? Que há tão poucas vocações, não é? Porquê é que haverá tão poucas vocações? No fundo, porque é um caminho diferente, é um caminho que é exigente. Eu diria que, por ordem natural, a nossa vocação própria seria o matrimónio, seria o casamento, seria constituir família. Isto é algo que é biologicamente constitutivo. Aceitar fazer um outro caminho é muito difícil. A pessoa que se ponha a possibilidade de poder ser feliz sem constituir família ou sem viver uma relação humana com os outros e de trabalho, de conquistar o mundo, digamos assim, é realmente difícil. Eu lembro-me que este pensamento me ocupou durante bastante tempo, mas o ter fé e o descobrir que Deus efetivamente é real e está presente na vida e tem a ver connosco ajudou muito. Quer dizer, eu dizer aos meus colegas, eu tenho fé e eu acredito, eles diziam, mas isso é questão tua, cada um escolhe. Dizer aos meus colegas, eu tenho fé e pela fé renuncio a ter família, já não é tão fácil. Isso já é preciso ter mesmo muita fé, é preciso mesmo acreditar. E se a pessoa renunciando a isso que todos desejam, além disso, ainda pode ser feliz, então acho que é interessante e é um questionamento que pode ficar e que pode interpelar, evidentemente, se for bem vivido. Se a pessoa for uma pessoa que tem uma vocação de consagração sacerdotal e é infeliz, então não é solução para ninguém. E isto é difícil, não é assim tão fácil, mas era o grande desafio que eu vivi nos meus, quando tinha 23 anos, e optei por este caminho. Sr. Padre António Loureiro, disse que é um caminho exigente, que é difícil, e eu acredito que assim seja. Mas lá está, a felicidade vem da exigência. Na vida de casados, e é o meu caso, e na vida da maioria das pessoas que acabam por se casar. E hoje, o que é que nós vemos? Nós hoje vemos que as pessoas, infelizmente, se separam por nada. No fundo, por coisas tão insignificantes que, utilizando um termo corriqueiro, se espremêssemos aquilo, não deitava nada. Quer dizer, no fundo, porquê? Porque as pessoas não estão para se sacrificar, não estão para fazer um pequeno sacrifício. Porque a felicidade, o amor, vem exatamente, pronto, da doação, do sacrifício. Ora, se as pessoas vão para o matrimónio, e agora, portanto, saltei, não é? Deixei a vocação, que no fundo é uma vocação também. Portanto, deixam de ser felizes porque não querem fazer um pequeno sacrifício. Ah, pois, não há dúvida nenhuma que o matrimónio vai ao ar, porque nós somos felizes na medida em que fizermos felizes os outros. A nossa felicidade vem de ver o outro feliz. Eu estou a falar como casado. Portanto, a minha felicidade vem se eu vejo a minha mulher bem disposta, se está feliz. Porque se ela está triste, se ela tem um problema, ou se eu não colaboro, eu próprio não sinto aquela felicidade que devia sentir. Portanto, no fundo, é um pouco tudo isto. Quer dizer, tudo isto é exigente na nossa vida. E se nós correspondemos, eu acho que sim, que temos a felicidade. Se nós não correspondemos, é uma vida infeliz e volta ao matrimónio. Porque o que é que acontece muitas vezes na vida do matrimónio? As pessoas separam-se, afastam-se, muitas vezes sem saber porquê. Volto a repetir. E depois o que é que acontece? Depois somos infelizes. Aí é que está a infelicidade. Porque depois nem é feliz um, nem é feliz o outro. e mais tarde, possivelmente, acabam por fazer, arranjar outra ligação, mas se tiverem o procedimento que tiveram no primeiro caso, vão separar no segundo, porque isto é assim, quer dizer, ou de facto, nós fazemos um pequeno sacrifício, ou então, pelo outro, ou então está tudo estragado. Mas isto foi apenas um à parte, e eu fugi um pouco, pronto, do assunto da vocação. Realmente, acredito ou penso que para ser feliz é imprescindível uma experiência de amor. Sem amor ninguém pode ser feliz. O problema é que muitas vezes pensamos amor como satisfação pessoal e minha satisfação pessoal neste momento. Mas temos que descobrir que o amor é muito mais do que isso. Não pode depender só do meu presente e da minha satisfação agora. No casamento, a pessoa, se quer ser feliz sem fazer feliz o outro, já está num caminho de onde vai resbalar de certeza. Mas na vida sacerdotal acaba por ser a mesma coisa. Se eu quero ser feliz eu para mim mesmo, também não vou encontrar, porque amor fala sempre de entrega, fala sempre de encontro com o outro. E o encontro com o outro, com a esposa, o encontro com o outro às vezes com Deus, também não é assim imediato, também tem as suas crises, tem as suas dificuldades. E então é necessário que o amor tenha também uma opção. E então nessa opção, um compromisso, uma decisão. E aí vem também então esse sacrifício. O sacrifício tem sentido porque há uma opção que eu tomei e que eu quero defender. E há momentos da vida que é difícil e custa. Mas então é preciso passar por esse deserto para voltar ao oásis. Porque se, quando eu vejo o deserto, logo desisto e volto para trás, nunca chegarei à frente. Nunca serei capaz de descobrir o bom que vinha a seguir. Ainda que a vida muitas vezes traz dificuldades, e dificuldades sérias. E às vezes muito sérias, muito difíceis. Mas o desejo de um amor, compromisso pelo amor que a pessoa experimentou, pela pessoa que a pessoa quer viver, pela família que constituiu, ou neste caso pelo sacramento de ordem que a pessoa recebeu, deve também ser suficiente para suportar esses tais sacrifícios necessários para que a vida depois possa continuar. Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu. Tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mascadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega a onde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades, se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca, sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. A gente não vai parar enquanto houver ventos e mar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre António Loureiro, novo pároco em Oliveira do Hospital. O padre António Loureiro toma posse esta tarde, às 15 horas, no Parque do Mandanilho, com a presença do Sr. Bispo de Coimbra, bem como dos colegas Sr. Padre Paulo Filipe e do Diácono Francisco Prior, que fazem parte da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Às 15 horas, haverá missa campal, presidida pelo Sr. Bispo, Sr. Dom Virgílio Antunes, e recepção aos novos parcos. O objetivo de hoje e desta conversa com o Sr. Padre António Loureiro é dá-lo a conhecer aos nossos ouvintes e, de modo particular, aos novos paroquianos. Temos estado a falar, nesta primeira parte deste programa, da vocação. Vamos continuar, porque tenho aqui mais uns pontitos. Pelo tempo, até já podíamos ter concluído este assunto, mas pronto, demos um salto também à vocação, que é o matrimónio, e falámos um bocadinho do matrimónio. Pois, tudo bem útil, mas vamos voltar à vocação do nosso convidado. Sr. Padre António Loureiro, há poucos dias eu estava numa missa e ouvia um sacerdote, que já não é nada novo, eu não sei bem a idade dele, tem mais de 80 anos, e ele dizia mais ou menos isto: as duas maiores graças da minha vida foram o batismo e a ordenação sacerdotal. Do batismo não me lembro, mas o dia da ordenação foi o mais feliz da minha vida. É da mesma opinião ou não? Realmente, teologicamente pensando, a maior graça de todos foi a do batismo. O batismo é quando nos constituímos herdeiros da graça de Cristo, portanto, filhos de Deus, irmãos em Cristo, abrem-se-nos as portas para a glória que o Senhor nos quer conceder. Efetivamente, dessa graça também não me lembro, nem de ter vivido sem ela, não é? Mas depois, o sacramento da ordem acaba por ser um outro momento decisivo. Eu fui ordenado sacerdote em Espanha, no dia 22 de julho de 1990, no dia de Santa Maria Madalena, e foi, na altura estava numa comunidade religiosa, que era chamada Verbum Dei, uma comunidade missionária espanhola, de fundação recente, e tive a oportunidade de ser ordenado sacerdote com, éramos 16 jovens de vários países, e foi um momento muito especial em que fomos capazes de acolher a vontade de Deus sobre nós para o serviço da Igreja. Eu sempre senti que ser sacerdote é uma espécie de expropriação pessoal em que oferecemos a nossa vida para o serviço de Cristo e da Igreja. Isto, claro, por uma experiência interior que nos conduz, temos a certeza disso, e hoje já o podemos ir experimentando, a um amor excelente, um amor onde Deus está presente e do modo que podemos tocar, digamos assim. Pronto, então com certeza que este momento é muito especial, um momento que foi vivido com muito intensamente, muito preparado, que nos abriu as portas para uma vida de serviço à Igreja. Pronto, agora dizer que é o momento mais feliz da minha vida, sim, não sei. Não, por acaso nunca me pensei assim como esse momento de maior felicidade. Eu diria que os momentos para mim mais felizes são de onde eu me experimentei em profunda oração, em que fui capaz de tocar a presença de Deus. O momento da minha ordenação, direi que foi o momento em que me ofereci inteiramente a Deus, com a esperança de que fosse uma oferta para sempre, e vivido com um bocadinho de consciência, penso eu. Para toda a vida, acabou de referir, portanto, não trocava a sua vocação por uma profissão de prestígio. Eu entendi que o que dizia o Senhor, que aquele que encontra a Cristo encontrou um tesouro. E esse tesouro, e que no fundo é o tesouro da fé, é mais importante que as outras coisas. Portanto, na altura, foi um bocadinho esse o desafio, que era vai vendo o que tens e compra aquele campo. E fui capaz de renunciar ao que tinha ou que podia ter em função desse campo, desse tesouro que está na fé, que está em Jesus Cristo. Ainda que nem sempre seja fácil, e o horizonte não é sempre claro da mesma maneira. Mas hoje não trocaria o ser sacerdote por uma profissão de prestígio ou por uma vida de muita riqueza. Aproveito para dar aqui dar um testemunho de Bento XVI, também numa data que ele fez anos de ordenação, eu não estou completamente seguro se não teria sido quando fez os 60 anos, mas isto não é, portanto, não é nenhuma garantia. E ele dizia algo parecido com isto: o dia da minha ordenação foi o mais importante da minha vida. Descobri o que o sacerdote significa para as pessoas e contou o seguinte: havia muita gente que eu não conhecia, mas eu vi naquelas pessoas a esperança que depositavam, não em mim, mas naquele sacerdote e na sua relação pela força do sacramento que tinha acabado de receber. É bonito, não é? Quer dizer, portanto, é de facto. Há pouco, quando eu, e aproveito para dizer isto, que não tem mal, quando eu falava que tinha ouvido este caso do batismo e da ordenação sacerdotal, eu até aproveito para dizer, portanto, eu não sou desta paróquia, a minha paróquia não é aqui, e foi em São Romão que o sacerdote que lá está, o Padre Martinho, que já tem 80 e tal anos, e numa homilia, eu fui lá numa altura qualquer, é uma missa, e ouvi, de facto, e gostei, e registei. Agora, Sr. Padre António Loureiro, como é que as pessoas reagiram a terem conhecimento de que ia ser sacerdote? Eu agora, quando digo estas pessoas, digo aquelas mais próximas, a família, os amigos, aceitaram, colocaram obstáculos, como é que foi? Ah, isto é uma história um bocadinho mais difícil, talvez. A minha opção final, portanto, já tinha 23 anos quando decidi mudar de caminho, estaria mais na altura de preparar o casamento. E então, para os meus pais, acabou por ser uma grande desilusão, não é? Porque estavam na expectativa era que lhes anunciasse que qualquer dia iam ser avós. E então foi assim um choque, até porque nunca lhes tinha falado em nada, nunca lhes tinha dado nenhum indício assim muito direto. Pronto, foi um caminho que quis fazer mais interior, e para eles foi assim um pouquinho de choque. De todas as maneiras, acabaram por me apoiar e por manifestar a sua disponibilidade. Talvez tenha sido o choque principal por eu ter ido para uma comunidade que era espanhola, que tinha que ir para a Espanha, e privar-nos da relação habitual que tínhamos. Isso talvez tenha sido assim a dificuldade maior. Felizmente hoje, meu pai já faleceu, mas a minha mãe continua, e depois, bem feliz e, penso eu, contentes com a decisão que tomei. Com os meus amigos foi mais difícil, então a questão era quase a incredulidade total, não é? Lembro-me que, antes de partir lá para a minha comunidade missionária, os meus amigos me levaram como uma festa de despedida, uma discoteca provocante, para que eu pensasse bem. E aquilo que podia ser uma provocação acabou por ser para mim um momento assim muito de confirmação e de consolidação desse caminho da opção que eu tinha assumido, porque penso que eu assumi com liberdade, com o desejo efetivamente de me entregar a Deus e descobrir que Deus, que eu tinha descoberto na altura como poderoso, como real, como alguém especial com quem nos podemos relacionar, que nos chama, a quem queria oferecer a minha vida. Pois agora, é verdade, é que foi uma surpresa assim, talvez um bocadinho inesperada. Pelo que vejo, portanto, o Sr. Padre António Loureiro é uma vocação tardia. Eu creio que hoje, mais do que ontem, começam a aparecer muitas vocações tardias. O que é que lhe parece? Será que são mais consistentes do que aquelas em que as pessoas vão assim muito jovens para o seminário, ou será a mesma coisa? Eu diria que cada história é uma história, cada caso é um caso particular, e que não descobriria como que uma lei genérica. Talvez nós nos tenhamos habituado à vocação como um caminho que vem muito da infância e que vem muito com acompanhamento muito continuado. Mas eu diria que tanto uma vocação que apareceu desde o início, e com o seminário menor muitas vezes, ou que apareceu numa fase adulta, tanto uma como outra podem resultar como podem não resultar. Estamos num tempo em que, talvez pela pressão social, há muitas vocações que aparecem de um modo tardio. Se forem bem refletidas e bem assumidas, em princípio deviam ser mais, plenamente mais assumidas. Às vezes não acontece assim. Às vezes também há situações de vocações já adultas que depois acabam por não resultar. Voltando ao exemplo do matrimónio, há casais que se conheceram, namoraram pouco, casaram e resultou bem. Há outros que namoram muito tempo e também resulta bem. Há outros que namoram muito tempo, casam-se e passado um ano já não se entenderam. Esta é a questão, quase diria que não há assim uma norma que seja absoluta. Hoje o facto de haver vocações adultas é um desafio para a Igreja, é um desafio para as pessoas. Creio que traz algumas dificuldades e também traz algumas seguranças. Quando eu nascer, você do banco. Quando eu quiser, você alguém. Vou-me libertar, largando o chão. Poder subir ao meu verão. Então, meu bem, vou ser alguém. Então, meu bem, vou ser alguém. Então, meu bem, vou ser alguém. Quando eu nascer, vais ver, meu bem. Vou fazer feliz o mundo vão. Então, meu bem, vou ser alguém. Então, meu bem, vou ser alguém. Então, meu bem, vou ser alguém. Sopa quente, água fria. Meu nome da passada Maria. Maria Clementina. Maria Clementina. Maria Clementina. Então, meu bem, vou ser alguém. Então, meu bem, vou ser alguém. Então, meu bem, vou ser alguém. Então, meu bem, vou ser alguém. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2. É o domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre António Loureiro, novo pároco em Oliveira do Hospital. O Sr. Padre António Loureiro toma posse esta tarde, às 15 horas, no Parque do Mandanilho, com a presença do Sr. Bispo de Coimbra, bem como dos colegas, o Sr. Padre Paulo Filipe e do Diácono Francisco Prior, que fazem parte da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Às 15 horas haverá a Missa Campal, presidida pelo Sr. D. Virgílio Antunes, e recepção aos novos párocos. O objetivo desta conversa hoje com o Sr. Padre António Loureiro é mais de o dar a conhecer aos nossos ouvintes e também aos paroquianos. Sr. Padre António Loureiro, ainda não acabei a vocação. Vou-lhe falar ao senhor e a quem nos escuta de um caso que achei interessante. É uma vocação uma vocação que ocorreu e pronto, e penso que não serão assim muito frequentes, mas pronto, mas vão surgindo. E eu vou referir, isto saiu num jornal espanhol, no ABC. Eu vou referir mais ou menos o que li, ou parte do que li. Akiko Tamura, que é uma senhora, tem 37 anos, é uma cirurgiã torácica das mais prestigiadas do mundo, com uma carreira brilhante na América e na Europa. Em Quinta-feira Santa deste ano, estava no seu carro e de repente sentiu que Deus lhe pedia para ser carmelita descalça. Eu vou citar: não ouvi vozes, não senti visões, mas senti uma paz e um amor de Deus indiscutível. Nunca tinha pensado ser freira, muito menos de convento. Mas é a vocação, é o plano de Deus. E assim, Akiko Tamura deixou as cirurgias e entrou como carmelita descalça num convento, depois de dar essa entrevista ao jornal ABC. Quer fazer um pequeno comentário? A vocação pode ter este duplo dinamismo. Pode ser um momento em que há essa tal experiência interior de encontro com Deus, não diria fulminante, mas assim muito forte. É como um amor à primeira vista que arrebata e ao qual não se pode dizer não. Mas também pode ser um processo em que a percepção dessa chamada de Deus, ou desse chamamento, se vai fazendo progressivamente, se vai discernindo. O imprescindível é chegar a essa convicção, a convicção clara de que Deus chama. Pode ser através de um tempo, digamos, entre aspas, de namoro, que pode levar o seu tempo, não é? Que a pessoa vai adentrando, ou se vai conhecendo mais esse Deus que lhe fala. No meu caso, diria que foi mais este caminho, foi esse progressivo descobrimento de um Deus que chama e ao qual acabamos por dizer que sim. Há pessoas que realmente têm esse dom especial de momento de generosidade e está o problema feito. No meu caso, diria que foi um tempo alongado de descobrimento, de discernimento, às vezes de sim, outras vezes de não, até que finalmente veio um sim, mas que para mim também ficou com a marca de um sim muito, muito consciente. Portanto, gostaria de dizer definitivo, ainda tenho alguns anos para viver, se o Senhor me conceder. Mas estou convencido disso, que foi um sim bastante definitivo, bastante consciente, em que me ofereci verdadeiramente a Deus para a missão que Ele tinha escolhido para mim e que eu aceitei. E aceitei nesse momento de decisão com bastante alegria, com bastante adesão, digamos assim. Há pouco o seu padre António Loureiro, logo no princípio, dizia: não é fácil aceitar... Eu escrevi, tenho aqui, não é fácil aceitar fazer outro caminho. Isto é fazer outro caminho. De facto, esta senhora, que acabo de referir, portanto, Akiko Tamura, portanto, uma cirurgiã que nunca tinha pensado ser freira, muito menos contemplativa de clausura, não é? E que tinha, podemos dizer, o mundo aos seus pés. Porque com um prestígio extraordinário, não é? No continente americano e no continente europeu como cirurgiã, de um momento para o outro, é como que arrebatada, não é? Quer dizer, isto não... Tem que haver aqui uma grande graça também. Pronto, o João Padre António Loureiro há pouco disse, a docilidade dele, acho que não foi este termo que utilizou, mas pronto, é o sinónimo deste, em que ela aceita, que se dispõe, mas quer dizer, mas tem que haver aqui uma força muito grande de Deus, não? Eu entendo que a relação com Deus, a graça de Deus, não é propriamente uma coisa que se recebe ou uma coisa assim muito especial que a pessoa... Eu entendo que a graça de Deus é encontro com Deus. Encontro com Deus quer dizer experiência pessoal de amor de onde Deus está presente. Portanto, há um amor que se descobre, um amor muito forte. Portanto, esta irmã, que hoje será a irmã carmelita, no momento teve essa impressão profunda do poder amoroso de Deus sobre ela. E o seu coração ficou cativado, e de uma maneira irrecusável. E nesse momento, então, ela teve a luz suficiente, a experiência interior suficiente para aderir a esse amor que, de repente, lhe foi proposto, e que ela aceitou, e que ela tocou, e que ela experimentou. Isso é o que me parece que é decisivo. Portanto, no fundo, a pessoa que quer seguir um caminho de relação com Deus, eu diria que é a experiência humana de um amor humano vivido com Deus. E esse é o grande desafio de hoje. Uma vocação, o que é? Terá que ser alguém que se encontrou com Deus pessoal. Deus que não é ideia, que não é uma lei, que não é uma energia, que não é uma coisa difusa, que não sabe o que é. É um Deus que tem uma forma pessoal, que se expressa de modo humano. É um Deus que é alguém, que se manifestou de um modo muito especial em Jesus Cristo. Quando está Jesus Cristo pessoal, alguém, então a pessoa pode se sentir arrebatada por esse amor que vem de Deus, mas que é amor humano. E, portanto, é também um caminho humano. Muito especial, porque passa pela fé, mediado pela fé, mas que, no fundo, é uma experiência humana de onde o amor pode estar presente e de modo fulminante, como nessa senhora, ou nessa irmã carmelita, ou no modo que se pode descobrir. E quanto mais intenso for, mais segura é a vocação. Sr. Padre António Loureiro, enfim, portanto, pelo que estou, pelo que tenho dito, já me ocorreu que possivelmente nunca esteve em paróquias, face à caminhada, portanto, uma vocação que já com 23 anos, ou com 22, já não, 23 anos, já esteve também nalguma paróquia, ou é a primeira paróquia que vem assumir, ou melhor, ou se quiser, depois de, creio que estava no seminário em Coimbra, conte-nos lá, portanto, esta passagem, quer dizer, apenas para que os nossos ouvintes fiquem a saber qual é o percurso depois de vir de Espanha, porque acabou há pouco. Fui ordenado em 1990, depois estive no Brasil, estive em Espanha há algum tempo, estive em Itália, fui fazer a licenciatura na Gregoriana, na Universidade Gregoriana em Roma. Entretanto, surgiram alguns problemas com a minha comunidade de onde eu estava. Estive 3 anos em Perugia, em Itália, que é uma cidade muito bonita, perto de Assis. E depois, no final de 1999, vim para Coimbra. Então, o seu bispo, na altura Dom João Alves, com outro padre espanhol com quem vim, nomeou-me pároco de Mortágua, de onde estive 11 anos. Depois, em Mortágua. Depois estive os últimos 2 anos como diretor espiritual no Seminário Maior de Coimbra. Este ano, infelizmente, o seminário acabou por fechar, enquanto espaço formativo para os seminaristas, porque era um número relativamente pequeno, então vão-se juntar este ano ao Seminário do Porto. E também neste dia, hoje mesmo, eles começam o ano letivo como seminaristas no Seminário do Porto. Hoje é a abertura do ano letivo no seminário. E então o Sr. Bispo agora concedeu-me vir, ou deu-me o destino de Oliveira do Hospital, e aqui estou para começar esta nova missão. Muito bem, quando Bento XVI foi escrutinado, apareceram logo jornalistas a perguntar o que é que ia mudar em relação ao pontificado de João Paulo II. Bento XVI disse-lhes que ia estar muito atento ao Espírito Santo e que governaria de acordo com o que ia intuindo. E assim está a fazer, um Papa que parecia frágil, mas que é muito forte. O que tem que fazer, faz, e não deixar arrastar as situações com receio da sua imagem. A verdade é para ser dita, ainda que custe aos que escutam. Por isso, não vou perguntar o que vai mudar na paróquia de Oliveira do Hospital ou em toda a unidade pastoral. Vou perguntar aquilo que penso que já se poderá saber. Portanto, a paróquia de Oliveira do Hospital fica dentro da unidade pastoral. E já agora faço outra pergunta relacionada com o mesmo. Em caso afirmativo, onde vão ficar a viver, portanto, são só os 2 sacerdotes e o diácono? É isto que para já. Pronto, realmente o facto de ter vindo agora para o Oliveira do Hospital aparece como um novo desafio, e com um desafio com uma particularidade muito importante, que ainda não sei responder, porque vamos hoje assumir esta paroquialidade, mas a experiência que para mim é um grande desafio, por um lado é a nível externo, portanto a nível em relação à comunidade, que é sempre um desafio muito grande, ser capaz de ser testemunho de Cristo e ajudar as pessoas a fazerem um caminho de fé, além dos outros serviços também próprios do Ministério Sacerdotal, mas trazemos um grande desafio, que são 2 padres e 1 diácono que vão tentar viver em comunidade. Portanto, não viver cada um em sua casa, mas vivermos como comunidade de padres. Portanto, o Senhor Diácono está a caminho de sacerdócio, esperemos que proximamente possa ser sacerdote, o que dá um contexto que não é muito comum nos párocos diocesanos, de podermos viver uma equipa de padres a trabalhar solidariamente, conjuntamente. É verdade que já anteriormente isso acontecia com os outros dois senhores padres que vão substituir, que estavam no Seixo da Beira, mas pronto, pessoalmente para mim é um grande desafio, porque eu sempre pensei que com a multiplicidade de paróquias que os padres vão assumindo e ao mesmo tempo com a facilidade de comunicações, que o poder viver juntos e trabalhar juntos é um desafio que devemos assumir. Jesus Cristo enviou os apóstolos dois a dois, ou não os quis sozinhos. Esse é o desafio que vamos tentar romper um pouquinho com o que é tradicional. Não sabemos se vai resultar bem, porque a comunidade humana é difícil, a priori é difícil, mas esse é o grande desafio. Onde vamos viver? Olha, basicamente ainda vamos, em princípio será em Oliveira do Hospital, mas estamos abertos, vamos ver, vamos conhecer, vamos ver o que é que estes dias e os próximos meses nos vão ir dizendo. Mas em princípio seria ou será em Oliveira do Hospital. Ainda teremos que ver depois as condições da casa, se dá para todos, como é que se pode organizar, mas basicamente será isso. Sabemos que não é o lugar central desta unidade pastoral. Olha, estamos ainda com esse espírito aberto para poder depois ir vendo o que é melhor. Pretendemos estar em Oliveira do Hospital, mas também nas outras paróquias. Oliveira do Hospital está numa ponta. Vamos ver o que é que será melhor, se continuar em Oliveira do Hospital, ou na outra casa onde os seus padres já viviam, ou se numa paróquia mais central. Estamos abertos ainda para, segundo as circunstâncias e aquilo que vamos descobrindo, depois poder ir decidindo. Vão estar abertos, tal como dizia Bento XVI, ao Espírito Santo, que os ilumina, porque a todo momento o que é bom agora pode não ser amanhã e, portanto, as pessoas não têm que ficar presas a estas coisas. Portanto, muitas vezes começas de uma forma, acabas de outra, e tudo bem. O que é preciso é que tudo isso seja para a glória de Deus. Portanto, não é isso o mais importante. Pelo que acaba de referir, fiquei com a impressão que, em relação ao diácono Francisco Prior, que ele vai ter um caminho semelhante ao que teve o Padre João Pedro. O Padre João Pedro veio para aqui, e eu não posso precisar, mas se calhar ao fim de meio ano, ou por aí assim, ele acabou por ser ordenado como sacerdote. Portanto, com o diácono Francisco Prior, certamente que vai acontecer o mesmo, gostava que me confirmasse, e também, já agora, se é que sabe, com certeza que sabe, quando é que há vocações na diocese, quando é que há ordenações na diocese e se há mais para serem ordenados ou não. Pois, neste momento temos duas pessoas que concluíram o seminário, que é o diácono Francisco Prior e um outro seminarista que concluiu o sexto ano este ano. São os próximos a ser ordenados, bem, há dois que concluíram o sexto ano. São os próximos a ser ordenados. Quanto às datas, isso eu não sei, porque também não há nenhuma norma específica que diga que é há meio ano, que é o mínimo de diaconado, e depois cada um tem o seu processo pessoal, o seu caminho, em diálogo com o Sr. Bispo, irão decidir quando e como e a melhor maneira. O grande problema é esse, que temos poucas vocações para o sacerdócio, e este com certeza que também será uma das nossas preocupações. Felizmente Oliveira do Hospital tem alguns seminaristas, ou portanto o Conselho, mas é um desafio, quer dizer, refletir sobre a importância da vocação sacerdotal e ser capaz de o apresentar como uma proposta saudável de vida, uma proposta de vida humana, com certeza que diferente, mas que pode ser importante. Este verão, que fiz o caminho de Santiago de Compostela, numa das aldeias por que passei, estava uma senhora a lavar roupa ao lado de uma capela e perguntei-lhe: então aqui não tem missas? Disse: ah, aqui agora os padres são poucos, já não temos missa. Aqui o senhor padre já tem muitas paróquias, já não pode vir celebrar a missa. E eu disse: então porquê que a senhora não diz um dos seus netinhos para ir para padre? Disse: ah, mas é que ele não quer. E esta é a nossa dificuldade. Portanto, a proposta vocacional ao jovem é muito difícil. Então temos que rezar e temos que ajudar-nos para que a proposta vocacional possa ser sedutora, mas que passa sempre pelo apresentar um Cristo sedutor. A meu e vosso este fado destino que nos amarra, por mais que seja negado, às cordas de uma guitarra. sempre que se ouve um gemido. De chorar, ó gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que traz. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, um domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre António Loureiro, novo parco em Oliveira do Hospital. O Sr. Padre António Loureiro toma posse esta tarde às 15 horas no Parque de Mananelho, com a presença do Sr. Bispo de Coimbra, e bem como dos colegas Sr. Padre Paulo Filipe e do Diácono Francisco Prior, que fazem parte da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Às 15 horas haverá a missa campal presidida pelo Sr. Bispo, Sr. Dom Virgílio Antunes, e a recepção aos novos parcos. Estamos na parte final do nosso programa, uma parte até já bem mais pequena do que as outras, portanto o nosso tempo vai chegando ao fim. Entretanto, eu vou pegar aqui numa dica do Sr. Padre António Loureiro, ou até são duas, para lhe perguntar, até são três, e já vamos ter o tempo todo ocupado com isto. Chamado Daniel Loureiro, eu falava há pouco que, e esta é muito breve, que o diácono António Francisco Prior, eu já lhe estava a trocar o nome, pois para a Páscoa era uma chatice. Portanto, ele tem que ter algum tempo, mas eu creio que ele, portanto, chama, é apenas para esclarecer isto, ele já tem como diácono mais de meio ano, portanto, penso eu. Sim, já tem bastante tempo. A outra questão que eu colocava e que tem a mesma base, que é a base nas palavras que lhe ouvi, daquela senhora que dizia, pois, agora já não temos missa aqui, tanto não há padres, o padre tem muitas paróquias, e de facto isto é... É o caminho que isto leva, e isto de facto, para quem não está muito preocupado em criar intimidade com Cristo, portanto não fará grande diferença ou haver muitas ou haver poucas. Agora, aqueles que de facto gostam de ir e que sentem que realmente ir à missa é a coisa melhor que pode acontecer, porque não há, na nossa vida não há nada melhor do que isso, porque ali, de facto, está Cristo a oferecer-se por nós, é a única oração em que Cristo se oferece por nós, creio que não há outra, e, portanto, não há nada melhor do que, de facto, uma missa. Mas a verdade é esta, quer dizer, se não há padres, não pode haver missas. Portanto, ou eles têm que as distribuir por diversas paróquias, e isto é, de facto, muito complicado, e começa-se a notar. Eu, felizmente e graças a Deus, ainda não tenho esse problema, uma vez que a minha paróquia não é aqui, e a minha paróquia, o parco celebra todos os dias, e ainda tenho a felicidade de, nessa paróquia, haver um lar onde está um outro sacerdote, ainda muito bom, e que até vai colaborando e ajudando o parco, e que também celebra no lar. Portanto, eu, na minha paróquia, tenho praticamente duas missas todos os dias, e aquilo não falha, aquilo é certinho. E em São Romão, como há pouco disse, e que citei aqui o padre Martinho, também ele... Aliás, eles estão todos a ficar velhos. Eles estão todos com... No meu arcipestado, estão todos praticamente com mais de 80 anos. Portanto, quando eles forem embora, isto vai ser complicado. Portanto, este mimo vai-se perder. E é muito complicado. Eu continuo a dizer, quando a gente... sente que, de facto, ir à missa é a coisa melhor que lhe pode acontecer, nós fazemos sacrifícios. Nós vamos. Está bem, a missa não é aqui, mas é na Bobadela, eu vou à Bobadela. Não é aqui, é na Chamusca, eu vou à Chamusca. Está bem, não há problema, quer dizer, eu também vou ao restaurante, também para almoçar. Se calhar nem quero almoçar aqui na minha terra, também me desloco 10 ou 11 quilómetros. É a mesma coisa. Portanto, aí não há nenhum problema. Agora, quer dizer, se de facto os padres são cada vez menos e depois já nem isso, isto torna-se muito complicado. Mas porquê é que não haverá vocações? Qual será a causa? Aquela senhora dizia, os meus netos não querem. Mas haverá outras ou não? Este é o grande problema. Eu penso que a igreja não é propriamente dos padres. Nem é o padre tudo na igreja. Quer dizer, a igreja é dos cristãos, é de todos os batizados. E não há muitas vezes vocações porque os cristãos não apreciam a vocação. Lembro-me uma vez uma senhora, numa das paróquias em que eu estava, que um dia estava a convidar o filho para ser acólito na igreja. A mãe viu, veio a correr e disse, seu padre, nem penso levá-lo para o seminário. Apesar de ser catequista, quer dizer, no fundo é esta dificuldade. É muito fácil falar mal do padre, julgar o padre, criticar o padre, não amar o padre, ainda que depois se diga que o padre é importante e que é muito necessário porque há poucos padres. Quer dizer, no fundo, se eu não amo o facto do sacerdote ser importante e necessário na igreja em que eu vivo, da qual eu participo, muito dificilmente os meus filhos ou os meus netos querão ser padres. Vem que é meter-se num bico de sete alhadas, digamos assim, numa situação difícil. Portanto, eu penso que o importante é que o cristão, o batizado, todos nós que somos igreja, reconheçamos a importância do sacerdócio como um dom de Cristo à igreja. Quer dizer, no fundo, precisamos de fé. Falta-nos fé. Numa comunidade, numa família onde há fé, podem sair vocações. Numa igreja onde há fé, nascerão vocações de certeza. Às vezes, por onde menos esperamos, mas é de uma comunidade de fé que vêm vocações. Se calhar temos é que olhar mais para a nossa fé e querer aumentar a nossa fé, reforçar a nossa fé. Daí virão vocações. Não do modo direto, imediato, mas se houver mais fé, haverá mais vocações. Sr. Padre António Lareiro, pois eu penso que sim, que de facto o problema está na fé. Porque, quer dizer, se a família sentisse que ter um padre em casa, não em casa, mas ter um padre na família, que isso era um bem, era a própria família que se calhar o entusiasmava, que o segurava, porque também há crise, não é? Que o apoiava. E eu penso que as vocações precisam ser apoiadas. Agora, quando a família entende que isso não lhes diz nada, portanto, não podemos ter vocações. Por outro lado, hoje as famílias também são muito pequeninas e também não dá. porque antigamente se havia 6 ou 7 filhos, facilmente um podia ir para padre ou até 2. Se agora a família tem 1 ou 2 filhos, muito mais difícil. Muitas famílias nem têm rapazes, mas ter um filho e esse filho ir para padre, para a família, muitas vezes é uma dificuldade, ou uma dificuldade maior. No entanto, diria a mesma coisa. Falta-nos um pouquinho mais de fé. Se a família tiver mais fé, as famílias, as comunidades paroquiais tiverem mais fé, hão de aparecer vocações. Sr. Padre António Loureiro, o nosso tempo está mesmo, eu não lhe posso dar mais que 1 minuto, mas queria dizer o seguinte, vamos entrar este ano no ano da fé, vamos entrar em outubro, no dia 11, no ano da fé, pode ser que de facto isto ajude a melhorar as coisas e esse é o objetivo do Santo Padre. Neste minuto queria-lhe só que me dissesse, assim, muito rapidamente, sei que gosta de fazer peregrinações, o objetivo é um trampolim para procurar vocações ou não? Não diria de modo assim direto, não é? Mas o peregrinar ajuda-nos a tomar consciência da nossa realidade pessoal, da nossa dependência, não só de nós, mas de um Deus que nos abraça, que é Senhor de tudo, ajuda-nos a entrar na profundidade do nosso ser espiritual, digamos assim, sobretudo se é uma peregrinação, como neste caso o Caminho de Santiago, em que indo a pé dias e dias a pessoa tem muito tempo a refletir. Mas o desafio, e agora que me dizia que estamos a concluir, só também dizer à comunidade cristã de Oliveira do Hospital que conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, ou contamos, não só eu, mas nós os 3 que vimos como comunidade trabalhar nesta parte do concelho, esperamos que haja essa colaboração, esperamos também que haja desafios e necessidades da comunidade, mas que também inclua esta dimensão de crescer na fé, de querer aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, de querer descobrir a importância de Deus na vida. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Hernando Melo, até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.